identificação. CYH586, 1300 kHz, rádio Ir Acima de Fortaleza, 24 horas a serviço do programa A Voz da Libertação. Belos acordes musicais do Hino Galileu, está entrando no ar mais uma edição local do seu querido programa A Voz da Libertação. Este programa é um órgão oficial das igrejas pentecostal Deus e Amor, fundada em 3 de junho de 1962 pelo saudoso missionário Davi Miranda, na atual responsabilidade, irmã Ereni Oliveira de Miranda. Igreja Deus e Amor que está em todo o território brasileiro e aqui no estado do Ceará, presente em mais de 300 endereços. A nossa sede setorial em Fortaleza está na rua Tereza Cristina, 946. No centro da capital cearense, esquina com a Avenida Duque de Caxias, cultos diariamente às 9, 14 e 19 horas. Aos domingos, à noite, das 18 às 20 horas e 15 minutos. Você e a sua família são os nossos convidados especiais para participar de um dos cultos na Igreja Deus e Amor.